Que é o número 2 para decolar de Salvador, aguarda. Papapá, Julieta, Hotel Romeu. Chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. 2545, 2685, bom dia, o Rio 597. Papai Vitorinho, já tem estimado de pouso? Voo 9937, autorizado a decolagem, pressionou 0, vento 100 graus, 10 nós. Corrigindo, 100 graus, 12 nós. Decolagem, voo 937, pista 10. Entrar na VVP, autorizado, vai direto deste. Sareto 2223 para a Vitória da Conquista, informação em curso à Índia, ajuste no 0 no 5, 80, remota 12 do Pátio 1.4. Vitória 2223, autorizado, Vitória da Conquista, a rota via posição LF, após o Piló, depois Vitória da Conquista. Nível autorizado 1180, declarando pista no 0, mantém a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Cumpre o perfil subida Arbor 1 após posição LF. O transfone 5453, controle 120, decimal 8, 118, decimal 95. Passaria 2223. Fechamento correto, chame pronto para o espectacionamento. Salvador, bom dia, voo 937, cruza 2000. 9937, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380 via saída Arbor 1. Arbor 1, 390. Geral 9970, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. 2145, 2695. Secundária no 26.85, federal 9970. 2685, federal Papapá, Juliette Hotel Romeu, traz a decolagem, pista no 7, o vento 060 graus, 10 nós. Salvador, bom dia, o 2783, ciente da informação Índia, para autorização. Vamos para nível de voo 050, Canadá 1095. Está prevista? Estaria pronto para a corda? Afirma. Salvador, autorizado para Vitória da Conquista, no nível 180, rota via posição eleva após o upload, e segue conforme a rota do plano. Declando pistão no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha após a curva pela direita, com perfil subida a arbor, 1 após direto à posição eleva, onde intercepta a rota e segue conforme o plano de voo. O transponder 5462, o controle 120, decimal 8, teto 1895. Decola da 1-0, mantém reta até 2.000 pés, pelo menos 3 milhas. Elefa, depois Popilor, perfil de arbor. 5462, 120, decimal 8, e 7895, para o 83. Manter a proa até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Quem que ocorreu primeiro é na sequência inicia a curva pela direita. Ok, 2.000 ou 3 milhas, gato. Remota 3 do Fácil 3, chame fã. Repassarei. Salve, Salvador, mais uma dia, gol 179, na posição Corozinha. Uma informação, autorização, Guarulhos. Ano 759. Para Guarulhos, informação Índia, ao 1015, só instante a cota, bônus 759. Solo o azul 2783, somente para confirmar, é a Arbor 1. A carta correta. Arbor 1, confere. Muito grato. Nove, três, sete, chame o centro Recife, frequência no 2.8, alterna no 2.0. A secundária é 1.260, qual é a primária? 1.28.8. 1.288, bom dia. Cinco nove na escuta para a corda. Afirmativo, para a corda. Voo no 759, autorizado para o Aeroporto Nacional de Guarulhos. A rota via Pezulu 1-0 até Taubaté. Nível autorizado 360. Decolando pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após a curva pela direita. Curva pela direita, cumpre o perfil subido da El Leda. Após Leda, direto à posição Motiva. O transponder 5456, frequência do controle 120, décima 8, ator 1895. Mantenho esse decolagem até 2.000 pés, ou até. Cola no Correto, chame quanto para o feedback também. Que deseja voar na sua rota? Autorizado, gostaria de voar por outro destino. A próxima seria até o F5. Autorizado direto da esquina, direto até Romeu. Azul 4234, check rádio. 4234, agora alto e claro. Ok, tem informação, Índia, cópia da autorização, Recife. Salvador, Recife, Índia, confere, altitude 1015, quanto para quanto? Afirma, pronto, 4234. Azul 4234, Salvador para o Aeroporto Nacional de Recife, na rota via Pesulo 17. Nível de voo 350, 350. Decolando pista no zero, mantém a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha após a curva pela esquerda. Cumpre o perfil da subida Pucajam, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, por 118, decimal 95. E o transponder 5463. Autorizado o Recife. Eu preciso do 17, nível de voo 350. Fala da pista 10, mantendo o eixo até a pista 2.000 pés. Passo por esquerda, saída é Puca, transição Aracaju. Controle Pucajama Aracaju. Controle 120.8, torre 1.95, transponder 5463. Passo 234. Azul 4234, contingimento correto, reporte pronto para o Shrek. É essa, né? 4234. 49, ponto seguro, agora de copo, informação em curso ainda, é o time 2015, 774. Autorizado de Salvador para o aeroporto de Porto Seguro, nível autorizado 360. Declarando pista no zero, mantenha a decolagem para cruzar 2.000 pés a terceira milha após curva pela direita. Cumpre o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Serra Golfo Romeu, seguro. Frequência do controle 120.8, torre 118.95, e o código transponder 5465. Cotejamento, chame para pushback também do Golo 649. Golo 649, Por gentileza, cheque o trem de... cheque o equipamento rádio, está um pouquinho baixo a transmissão, viu? Salvador, passamento 2223, posteco, funcionamento. 2223, autorizado, posteco, funcionamento, chame, protaco. Rua 28, acione identificação. Rua 28, 70 milhas nordeste do Rio de Salvador, contato radar, mantenha nível de voo 100 na proa do destino. Autorizado em condições, tenta 366, desça para 2500, autorizado em nave, após estabilizado. Voando por 366, descendo para 2500, após atrás estabilizado, voo no 755. Salvador 226 para o táxi com 63 a bordo, alterna Serra Bíblia de Salvador, com autoria de 4 horas. 4 horas 63 com Salvador no alternado táxi, autorizado à esquerda, contornando o terminal 1, no ponto de espera via Índia, mantenha a posição, chame torre 1 no 8 decimal 95, ajuste de altímetro 05, 432223. Azul que chamou, 4234.01. Foi um bom 1.5.9. 1 Lima, 7. Tá no pátio 3, 3 alto pro chegar também, já pode pro táxi, gol no 759. Papá, Oscar Mike Yankee, Salvador Manati. Gente, Salvador Manati, 10. No POB alternado é Valença, autonomia de? Agora, 7, copiado, já, autorizado Salvador para a plataforma Manati, no meu pés. Decolando pistão no 7, curva pela direita, segue pelo corredor Axé, aposta direta 242 de Salvador, liberação pelo controle 120.8, tutor 118.95, acione o código transponder 0125, papai meu, Oscar Mike Yankee. Salvador 223, o ponto de espera posicionamento. Táxi decolagem, chame torre 1-1-8-9-9-5, ajude a tinta 1015. Boa viagem, Mike. Papão, meu Oscar, Mike Yankee, pátio 4, reporte para o táxi. Prezado final, voo no 756. 755, chame torno no 8, decimal 95. 18-95, voo no 755, bom dia. Bom dia. Corre, Salvador, muito bom dia, Gol 755, final da 1-0 estabilizado. 1-755, o altímetro 1-0 no 5, outra aproximação aguardando pista livre. Aguarda. No portão 8, autorizado para o Chivex também, reporte para o táxi. Solo Salvador, gol. 1-7-5-9 com 178 a bordo, autonomia de 4-7, alterna Galeão, pronto para o táxi. 178, 4-17, Galeão? Afirma aqui. 1-7-5-9, táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, o ponto de espera no 0, chame torno no 8, decimal 9-5, ajuste e altímetro no 0, no 5, tenha boa viagem. Autorizado, táxi em frente. Segunda direita, pátio Índia, a torre 718-95, voo 1-7-5-9. De voo 180 via saída Arboruno. 180 Arboruno, 2283. Salvador 2223 solicita proa 250 para evitar formações. Easy 2223 após desvio via Elefa. Após desvio via Elefa 2223, obrigado. Salvador, bom dia, gol na 759, pode esperar a proa. Gol no 759, ali mantém captura no zero. Ali mantém, gol na 759. No 755, seu solo 40, direito no 21, décimo 9. 29, boa, no 755, boa. Gol 1755, livrou. 1755, bom dia, táxi autorizado Alfa, Juliette, bateu 1, no portão 8, está sendo liberado no 37, comparei, então táxi autorizado até antes da táxi Juliette, agora não ingresso no pátio 1. Tá, entendi, é, via Alfa, Juliette e mantém antes da Juliette, aí? Afirmo, antes da Juliette chegou a dando ingresso no pátio, tráfego da companhia Táxi Ceará para liberar o pátio, na sequência será autorizado o ingresso. Ok, na Alfa até antes da Juliette, gol no 756. Três horas, confia em confirme o problema, gente, lembra? Copiado, táxi autorizado via pátio e Índia. Mande espera no zero, mantenha a posição, chame torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste de altímetro no 0, 1 no 5, boa viagem, voo 649. Salvador, 2783 para puxa acionamento. 2783, o pátio é o 3, chame para o táxi autorizado, puxa para esse acionamento. Autorizado, puxa acionamento, o 83. Salvador, 423, 4, puxa bem acionamento, continua. Ele? Azul, 4234, puxa bem acionamento, continua. Gente, 4234, só um instante para o puxa bem acionamento. Temos um 37 da Gol para passar a cauda. Após, este órgão autorizará o seu pushback. Ok, aguarda o 4234. Papão, meu Oscar, mas quem é que é porta no ponto? Espera, táxi foi Oscar. Voltímetro no 015. Direto Leda. 560, direto Leda, gol da 759. Papapá, Juliette da Romeu, 8 milhas para terminar Ilhéus. Serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 120. Chame controle Ilhéus, frequência no 20, decimal 1. Confirme. Ali mantém cabeça 1-0. Eu deixei ele após 20 milhas, vou e elefa. Após 20 milhas, elefa. Papão Bill Oscar Mike Yankee, que autorizado. A linha decola a pista no 7, o vento 060 graus, 062 a nós. A linha decola no 7, Oscar Mike Yankee. No 649 autorizado. A linha decola a pista no 0, o vento 070 graus, 062 a nós. Autorizado a linha decola. 1000 Oscar Mike 500, decolado Salvador 245, ingressa no corredor Axé, 1000 pés, controle 120, décima 8. 1208, IAC. Controle Salvador, é o Papa Romeu Oscar Mike Yankee, muito bom dia. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, mantenha sem condições visuais, no meu pé, autorizado direto Manati. Ciente, direto Manati, reporta na Livrão CTR, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, reporte 20 milhas, afirmativo, 20 milhas afastado de Salvador. Reporta na Yankee. Segue o 190 da companhia e no posto de espera 7895. Altímetro 1015. 1015. Saí do 2223, qual é pro ideal para destino? Pro ideal para destino é 248. Tem. Controle de Salvador, é o Papa Tang, ajuda o Bravo. Tanque, Romeu Bravo, prossiga. Tiago Levada, Colô de Serra, é brinda, é controle de Salvador. Vai mantendo 510, está com um a bordo, o código é o 1127, o Iaca no Bravo. Só também que o meu Bravo mantém posições visuais, 510, QNH, 1015. Bravo. Controle Salvador, bom dia, Dona Gol, 1949. Dona 649, muito transponde para 5465. É, está alocando agora 5465. É o Gol 9649. 190, Campo Jorge. Puxa, minha torre, 98, decimal 95. 10895, bravo. Gol 2199, cruza 250150, Vono Serra 2368. São 2199, tem condições de voar a Mária, após Mária e Ávila 366? Mária, após 366, confirma. Afirmativo. Afirmativo, voa a Mária e depois 366, 2199. Esse voo 2199, vem Mária para chegar da Mária, desça para nível de voo 050, QNH no 095. Afirmativo, é confirmado. Afirmativo. Vou manter chegada até Mário, após Mário, certo 366 para o Arnaldo. Parabéns, obrigado. Gol 9759, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. Gol 2239. Gol 649, cruza nível de voo no 20, em subida para 360, contato radar. Contato radar, gol 9649. Controle, confirmando para o 2199, defendam 50. 2199, desce inicialmente até nível de voo 190. 190, 2199. Voo 2199, desce para nível de voo 050. 4981. Azul 4981, a gente vai informar com o Índia, passando 200. Azul 4981, desça para 4, 10, QNH 095. 1649. Golo 649, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterno no 28.35. 251, alterno 2835, Golo 1649. O 2199, informação de tráfego, 11 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo 1110 em subida para 180, Alfatango 72. 2199. Passaredo 2223, informação de tráfego, 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 180 em descida para 050. 2223. Azul 4981, 97367 para a Inagem. 62367, Azul 4981. Azul 4234, 52 decola, controle 120.8. Controle 120.8, Azul 4234. Alfa Tango, Yankee Romeo Bravo, Solo 52, já está na frequência livre. Bravo. Controle Salvador, Montiel Azul 4234, a saída Puka, cruza agora 2000. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, via saída Puka. Autorizado subida ao nível de voo 350 via saída PUCA, 4234 Azul. Autorizado a decolagem para o 83. Chama quem que tem o estimado de pouso? O 1103 copiado, acho que a mãe tem. Está autorizado a levar frequência para coordenação. Passaredo 2223, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterno no 2000.0. Azul 2783, decola Salvador 54, controle 120.8. 208, boa. 981, se tiver condições, está autorizado, certo? 366 para o RNAS. Controle Salvador, é o Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180 via saída Arboruno. Para 180 via Arboruno, Azul 2783. Panamá 312, dessa via, chegada Mari para nível de voo 060, QNH no 095. Uma 28 tá efetuando desvios? Negativo, tá na boa direto do porto seguro, tá passando pra mim, então... Azul 4234, chame o centro Recife, frequência 25.45, alterno 26.85. Centro Recife, 125.45, alternando 126.85, azul 4234, agente. Azul 4981, desça para 2500 PES, já pode estabilizado. 2500 PES, já pode estabilizado, em navio 10, azul 4981. Azul 2723, informações de tráfego, 11 horas, 26 milhas, rumo nordeste, cruzar nível de voo 080 em subida para o 050. Ciente, azul 2783. O 2199, informações de tráfego, 1 hora, 24 milhas, rumo oeste, cruzar nível de voo 060 em subida para 180. Ciente, 2199, boa noite, é a vida 3500. 2199, número 2 em aproximação, reduz a velocidade para 2009. Sim, 04, 5 horas e Salvador. Chame torno no 82.95, com ajuste ao tinto no 05, 1015, informação em curso. Juliette, boa viagem, boa viagem. Confirme. Gente, alta com quilo, é para Protax. A primeira curva é pela direita, cumpre o perfil subida coral. Controle 120.8, tô 118.95, transponde a 0266, Oscar Gonçalves. Para acionamento táxi da Glacha, me torno no 8.95, ajuste no 0, no 5. Informação em curso de Juliette, boa viagem, boa viagem. Para táxi aí, papá, o altímetro no 0, no 5. Golf Serra, Belé, ponto para o táxi. Já o 280 do VR de Salvador. Esquerda 030, 280 de Salvador, 2199. 2199, desça até 4, meu pede. 4. Azul 2783, Voa Elefa. Voa Elefa, azul 2783. Uma 28 na escuta. Lógica, Golf autorizado ingresso, bota nele pronto, cabeceiro no 7. Caname 312, mantém a chegada. Após o TAP, será autorizado para a 366. O 2199, 6 milhas sudoeste da posição certa 366, retoma navegação, voo certo 366 para o R9, lista para 2500, reporte estabilizado. 2500, 366, pode estabilizar, 99. Caname 312, está autorizado para o CRF 366 para o R9, desça até 4000 pés, QNH 1015. Nova 28, como recebe o controle? 5/5, 1/28. 1/28, está 4,3 milhas sul do VOS Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação elétrica chama o centro Recife, frequência 125.1, alternando 128.35, eu ingresso na terminal Ilhéus, chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Centro Recife, 1251-1283, chamo controle Ilhéus, aonde está o 1/28. 210, azul, 4981. Aeronave de aproximação para Salvador, a torre informa chuva leve sobre o campo. Capitão, eu acho que o seu rapaz no táxi, o papai, ajuste no 0 no 5. O 2199, complete a aproximação, chame torno no 8 decimal 95. 8195, 2199. Comandor 2199, estabilizado. Vai na do Amazé. Fala Tango, acho que eu fico pronto. Ok, sim, se aporta quando? Voo 2199, continue a aproximação, aguarda na pista livre, chuva leve sobre o campo, ajuste na 015. Vicente, aguarda pra iniciar de volta. No 4981, no sala 05, libera direita, VTEC Free Fox, no 21-9. Direita, 219, 4981. Então, 3304, dessa via, chegada bom, se para 4, meu pé, que negar no 095. Número 3, então 3304. Oceano 6312, desça para 2500 pés, autorizado, RNAV, reporte estabilizado. 2500, camarada estável, Ocean. Camarada estável, João Pessoa, prepara a subida Conde, vai de corpo. Hoje eu escrevo. Gente, se você é igual, chegou o senhor. Solo, é a saída Conde ou pode ser a Conde no Alfa para o Azul 2796? Firmo, Conde autorizado. Conde 1 no Alfa ou Azul 2796 para o Alfa? Pronto, prossigo. Azul 2796 autorizado. João Pessoa, via Golf 677, nível 170. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil saída da Conde, 1 Alfa, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Azul 2796, autorizado João Pessoa, no nível 170, Golfo 677. Decola da pista 10, curva à esquerda, perfil Conde 1 Alfa, 0277, transponder 208, controle. Azul 2796, planejamento correto, no pátio 3, reporte para o feedback sanamento. Reportará para o funcionamento 2796. Padango Asca Gol, estilo tentando a possível esteira de turbulência do plano da Gol. Está livre de decolagem, pista na 7, vento no 40 graus, 0,619. Um, dois, meia, zero, confirme a primeira frequência. 128, decimal 8. 288, bom dia, obrigado, até a volta. No 2199, sala 08, libere direito no 2199. Direito, desonável. No 2199, autorizado da TV Alfa, Juliette, posição 1-2. Alfa, Juliette, 1-2. Vasca Golf Kilo, decolada 08, chame o controle Salvador 120-180. O Vasca Golf Sierra informa que devido a terminal Ilhéus e ponto seguro serem convencionais, vou ter que manter 10 minutos a cabeceira para iniciar a decolagem. Caso deseje decolar mais brevemente, teria que modificar o nível para 080, já coordenado com o controle. Se solicitar... Ok, está autorizado, nível 080, então, para Porto Seguro, aguardando instruções para iniciar a decolagem. Mas, autorizado, vai direto para ela. Positividade, presente direto para o Golf Kilo. Canamé 312, complete aproximação, chame turno no 8, decimal 95. 295, 312, uma boa. Oi, Salvador, bom dia, Xané 6312, estabilizando a RNAVE, pista 10. Xané 6312, reporte passando a RNAVE 372, aguardando instruções para o pouso. 1-2.